firmeza, firmeza total. Desse jeito vagabundo, Almir Neto e Mano Brown. Foram me chamar, tô aqui, que há? Vagabundo nato. Um rolê de V-Max, um gole de Lechandon. Mãos pobres, querem ter o que é bom. Mãos nordestinas me ensinou que mãos para trás, neguinho, não senhor. As mãos de Tyson, ódio, nocaute. As mãos do mal também usam esmalte. Mãos que apontam, mãos que delatam. Toda mão tem, mão trêmulas matam. Mãos na cabeça, mão branca, amor, algemas. Prende a mão do sonhador, mãos negras, sinfonia, funk. As mãos do rap não usam mão branca. Palma da mão, palma, negro dança, soube lava alma. As mãos que se humilham ao céu serão as que viram troféu. Demorou já, vou cambar, porque o samba em boas mãos tá. Michelangelo vive bem perto, em forma de samba ele é Almir Neto. E aí, bro? Firmeza? Firmeza total, espero ter representado aí. Agora a missão tá nas suas mãos, demorou. Ah, então vou trazer minha clínica geral aí. A percussão nacional. Mãos se rendem pra outras que tudo levam. Quase extinção. Mãos honestas, amorosas, em nossas pobres mãos. Bate as cordas, pago pra ver. Pago pra ver. Queimar em brasa mãos de bacharéis que não condena o mal, que inocentam réus em troca do meu metal. Mãos de bacharéis que não condena o mal, que inocentam do Rio Vestal. Tem mão de fiéis, revés que não condena, governa diretriz tão fraudulenta. Sem réu e sem juiz, mão não se acorrenta. Justiça com as mãos na consciência. Verdadeiro poeta é aquele que segura a caneta e deixa Deus escrever. Como diz a escritora, é o seguinte: Deus usa os loucos para confundir os sábios. Então, o poeta dos loucos, Almir Neto. E Mano Brown também. Obrigado pelo espaço. Firmeza total, vagabundo. Fui.